0 décima 8 e aciona 5174, trip 9950. 360 autorizado, Campinas, Apresano 0, até Bridge, após Apresano 16, até Bravo Hotel Zulu, após Bridge, conforme a rota do plano. Decolada na 0, curva direita, Dael Leda. Depois Leda voa, ótima, para interceptar o Zulu, 10. 308 controle, acionar 5174, Bridge 9950. Correto, no 01, chama pronto, pushback, acionar 9950. Chama. Salve Salvador, boa dia, gol 1094 na posição 2, com a informação Quebec, autorização Fortaleza. Estou para o sequenciamento, vai curvar à esquerda na proa 020. Ok, esquerda 0206200. O Romeu Bravo Oscar, autorização para o sequenciamento, curva à esquerda na proa 035, redução para 1909. 035-1909, Romeu Bravo Oscar. 35, estabilizado. Janela 255, torre 18.95. Obrigado, Sajá. Tip 5220, cleaning a electrical, reporte stereo localizer. Welcome. Janela 6200, desça para 3000 pés, ajuste 1905. Demontana pro 020, descendo 3000, 6200. O Romeu Bravo Oscar desça para 4000 pés e ultrapassa o localizador. Seu limite é bater nessa pro por mais 5 milhas. Bem, Delta. Essa informação, Romeu Bravo Oscar tem intenção de pousar a carteira 17. Sim, se eu desejar modificar e prosseguir para 17. Aceito. Sim, então modificado, vai modificar agora na presente? Sim. Então vou em rotatório e desça para 1.500 pés, modificado ao Zuno 4. Rotatório descendo 1.500, Romeu Bravo. Posicionamento 6200 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 060. 60 limitado, LOC 6200. Posicionamento 6200, essa proa foi autorizada e interceptada. Ok. Com 864, vou stop para 4.000 pés e curva agora à esquerda na proa 270. 4.000, esquerda na proa 275, gol no 864. Primeira curva à esquerda no perfil da subida Momo Cogbo Froti. O controle 120 decima 8 e 5410 no transponder. Você poderia só me informar por gentileza a partir de Momo Cogbo? Ok, a subida é Momo Transição Froti. Prossegue Momo Cogbo após Cogbo Froti. Chamo solo 219 para coordenação. Você poderia informar para a gente ver o transponder e a frequência que não deu para copiar? 5410 no transponder e a frequência do controle 120 decimal 8. Sim, autorizado então 370 para Fortaleza. Solo Lima Fox Trot Serra. O Lima Fox Trot Serra, confirme o parte do destino? Autorizado. Seattle Zulu 19, Bangu, direto a Bangu, após direto Fortaleza. Então decolta 1-0 com curva esquerda, saída Momo Froti. Após Momo, voa Cogbo, depois Froti. Transponder 5-4-1-0 e o controle 1-2-0, décima 8. O gol 1-0-9-4. 1-0-9-4, cotejamento correto. Confirme só o nível copiado. 3-7-0. Sim, chame pronto no 02, 1-0-9-4. Para o ataque, 95 a bordo, 3:35 até na Maceió. Confirmando 95 a bordo? Afirmo, 95, 3:35 Maceió. Gol no 790 aguarde para iniciar o ataque. Vários. O Lima Fox Serra, confirme o pátio de destino. Gente, o Lima Fox Serra ingresso via Alfa e reporte para ingresso na TEC 6 Juliette. Alfa e Zé Filipe. Guardião 09. Guardião 09, 1 minuto para pouso, a cabeceira 17. Fecha a ponte do solo controlado, parte Graia 10015, ajusta. Vento 120 graus, 109. 09, aguarde para início do prospecto, senhor. Temos 4 aeronaves no passo espera ainda. acionamento no 01. Ciente, aguarde para o pushback acionamento, temos agora 4 aeronaves. Ciente 9950. Para 2.000 pés, autorizado, sinal ILS, que pista na 0, reporte estabilizado. Para 10.000 pés, você pode estabilizar no ILS, no 0, azul com 03. Salve, bom dia, acionamento aqui. 3895 da TAM para Guarulhos, a informação em curso é a Quebec, aguarde 4. 95. Ok. Landing gear is unlocked, 5 teachers here. Yeah, to land runway 10, wind 220 degrees, 10 knots, 5220. Get you land. Correio do Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo. Acho que é do meu Golf, do canal 251, controle 2018. Golf, obrigado. E Papa Romeu, Romeu Bravo. Romeu Bravo, Oscar. Estou em Salvador. Na prova da rotatória, 1500 pés, avisar o papiro. Oscar. Sente, Romeu Bravo, Oscar, faço espera com você na esquerda, seu deserto, quero guardar a autorização final na 7. Vou pela esquerda, aguardando, Romeu Bravo. Força, reporta, interceptando. Faça uma espera com 360, com pela esquerda, reporta, interceptando, final na 7, Romeu Bravo. 360, pela esquerda, reporta, interceptando, Romeu Bravo. Terra, embaixo é casa, 620. 620, sente, continua a aproximação, aguarda o pistoleiro. Sente, guarde um solo 59, estação na frequência livre. E decolagem, torre 1895. Flip 5220, underground outside 9, leave the runway on your right, contact ground 121-9. Alfa, autorizado, chame para ingresso taxi Juliette. Trip 5220, não seria o pátio 3? Meu perdão, senhor, autorizado Alfa Juliette, correção. Alfa aqui do pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 5220. Alfa aqui do pátio 3, atento trip. Um pouco mais à frente, você começa. 200, pilotos 990, vento no 20 graus, 99. Coisa autorizada, 200. Gente, você tem condições de ingressar com segurança no portão 3? Estou descendo agora, temos 3, 198, muito obrigado. O 1970, autorizado táxi via taxa principal e aguardando para ingresso taxi aí, Índia, senhor. Via taxa principal, aguardando para ingressar na Índia, 790. Qual para o ideal para destino? 285. Pistão na 0. Azul 4082. Continua a aproximação. Aguarda autorização de pouso. Informa a nave da TAM. Para iniciar a rolagem. Aguardando 4082. Chanel 6200, no solo 01, livre direita, 121, decimal 9. Zonal. 1094, na posição 2 para posicionamento. Copiado número 2 no setor 1094, aguarde para o pushback de acionamento, aproximadamente 8 minutos. 8 minutos, aguardando o voo 1094, como número 2. Só tem uma previsão para o trip 9950, senhor? 9950, aproximadamente mais 2 minutos. Obrigado. Alô, boa, chame a 200, livrou. 6200. Bom dia, autorizado Alfa, chame para ingresso, taxi Juliette. E Alfa, taxi Juliette. confirma o código acionado, India Bravo Mike? E altitude que irá manter? 255, após o Lima Foxtrot Sierra, só um minuto. Negativo, mantenha a posição agora. Gente, tem como coordenar pra gente a posição número 4 ou a número 5? A gente também tá tentando isso junto com a companhia. Estou ciente, a companhia já foi coordenada. Outra aeronave pro 01, só um minuto. Pro 04, só um minuto. Serra, passado quantas milhas em Salvador e qual setor? 22. Costa, completou. Observando a aeronave nacional, pode prosseguir? Negativo, Romeu Bravo Oscar, novo 360, mais uma aeronave com sequenciamento, será autorizado após. Sim. Com 3191, decolado ao 03 com 3120, decimal 8. 308. Sim, mais à frente, libere o pátio principal para o pushback das aeronaves no pátio. Ok, 190. Lima Foxtrot Sierra, na Lima, chame torre 1 no 8, decimal 95. Vai manter o interno, então, pode ser? O azul 4207, portão 9, autorizado para o pushback. Acionamento, chame tanto para o taxi. 0 340, 3191. Eu não copiei. O 6225, pode ter um coordenador pra gente? 6225, o senhor vai parquear no portão 01. Seu portão está sendo liberado agora por uma aeronave da Trip, ok? Perfeita visão, então vai continuar aguardando, obrigado. Fecha. Salvador, muito boa tarde, Azul 4082, por favor. Boa tarde, Azul 4082, táxi via Alfa, chame para ingresso, táxi e Juliette. Via Alfa, chame para ingresso, Juliette, com certeza. Isso tem mantém nível 0755 em condições visuais, aguarde a extração. 1864, ajusta 1 no 04, vento no 30 graus, 1 no 0 não, expulso autorizado, pistão 1 no 0. Autorizado. Oscar Bravo Visual com o Boeing da Guna, final 00. Romeu Bravo Oscar, tá. Sou autorizado final 17, agora autorização de pouso. Ok. Hotel Juliette Serra. Chama o Oscar. Apaga a passagem do gol, 1956 ali, mantém? Negativo, o gol 1956 ali, mantém a pistola 0. Mantém, deixa eu passar o gol, 1956. 207, carta aprovada até outra vez do portão 612, ajuste agora 1-0 no 4, acabou de baixar 1-0-1 no 4, aguarde para prosseguir o táxi 4207. Aprovado o táxi até através do gate 62, azul 07. Paulo, Oxa 6200. 6200, prossiga. Ok, o nosso gate previsto é o 4. Só para tirar uma dúvida, a gente poderia ter coordenado entrar pelo PAT 3 aí, né? Para não ficar aguardando a liberação dos dois demais. Teria uma possibilidade. Ah, ok, obrigado. Brasil. 9950, mil perdões, ficou muito baixa a transmissão, não copiei, poderia repetir? 69, agora, Ribeirão 069, 530, copiado, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera que está no zero, ajuste no 014 agora, acabou de mudar, no ponto de espera que está no zero, chame torre frequência 118, decimal 95, 9950, bom voo. 014, direita, continuidade, 3950, 9950. Puxa, né? Autorizado o ingresso na Juliette, portal 01. Obrigado. O 6200 prossegue na sequência pro 4. 6200 FM segue o Airbus da companhia, portal 4. Muito grato. A previsão pro 094. Não copiei? 094. Autorizado pistão na 0, vento no 20 graus, 089. Eu decolagem da 10, gol no 556. Oi, boa tarde, 1790, ponto de parada 10, pronto. Salve, Salvador, gol no 864, boa tarde. Gol no 864, boa tarde, autorizado Alfa, chame para ingresso, ataque feia Juliette. Alfa, chamarei para ingresso na Juliette, no 864, da gol. Para ingresso, Juliette, azul com a 082. 4082, aguarde para ingresso. Aguarde para ingresso. 4207, autorizado em ingresso, correção, autorizado seguir o táxi via Índia até o ponto de espera da pistão 0014, como informado no ponto de espera, chame torre 118 decimal 954207, tem bom voo. 1895, no ponto de espera, autorizado até o ponto de espera, azul 1407, boa tarde. Boa tarde. A linha mantém a pistão na 7 até o Juliette Serra. C4, foi autorizado passar a cauda Embraer da Azul em direção ao ponto de espera. Assim que mesmo ligar o pátio principal via Índia, o senhor tem autorizado o custo de estacionamento no portão 2. Chame então para o táxi, gol no 094. Sérgio, após a passagem do Azul, inicia no 2, o gol 1094. Azul 4082, autorizado ingresso na Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 4072. Gol 1556, decola na escuta. Gol 556, você mantém nível 360, saída da Elvio de lance. 7360, subida da Elvio, gol 1556. Não mantém ponto de espera. Palma, Zulu, Papá, Romeu, acione o código 0223. Posso falar a frequência livre ou meu para a voz? 59950 ali, mantém pistão na zero. Ali, mantém na zero, vamos lá. Juliette Serra, decolagem autorizado, pista 1-7. Vento 1-0 graus, 099, após decolagem curva esquerda, aguarda para cruzar o campo. Gente, ingresso ao Oscar, não está no pátio. Chama novamente o Hotel Juliette Serra. Escuta, gol 094. Gol 094, por gentileza, como recebe a torre de Salvador agora nessa frequência? 1234, 4321? Chega mais tempo. Grato. 4207. Após a rolagem, autorizado alinhar e manter azul 4207. Gol 790, subir, mantenha nível 370, sai da PUCA vigilante. E 370 na boca, gol 790, pode uma posição Jamo? Gol na 790, suba inicialmente restrita nível 070, autorizado direto Jamo. Ok, rua Jamo, restrito 70, gol 790, obrigado. Índia Bravo Mike, confirma seu tipo de equipamento? Meu tipo de equipamento é o LACA. Enfim, Índia Bravo Mike. Nós vamos chamar o centro Recife na 251, alternando 133, decimal 25. 251, 3325, 790, informa o tráfego 12 horas, 10 milhas, o Papa Alfa 34 está mantendo nível 080. Gente, Gol 790, restrito 070. Temos. Boa, economia de 0366, contém mais, contém. Informação com controle, chame agora no 208. 070 restrito, trip vai chamar 208. No ponto de espera, chame torre, frequência 18, decimal 95 no 094, tem um bom voo. Muito obrigado, autorizado táxi, até o ponto de espera. Quando lá, 1-1895, voo 1-0-94. Boa tarde, é o trip 9950 restrito 080. 9950, subir, mantenha nível 070, inicialmente restrito, saída da IOB de 11. Anda, é o trip. Então, Juliette. Toledo. Motiva. Isso, dependendo somente da primeira aerovia. Poderia confirmar para o Zulu 10? Da Elo e da Morte, senhor. Ok, muito obrigado. Autoreza livre, Leda pro Trip 9950. Trip 9950, autorizado da Elo. Da Elo, 9950. Obrigado, né? Mantenha no 7, o porto totalmente pronto. Até o Juliette Serra. Chegou no 094, mantenha. Gente, desça para o 1500 pés. Mantenha sem condições visuais. Altímetro no 094, reporte e rotatória visual com campo. Ele separou uma medida no país com 0014 no ajuste, apertará com visual com campo ou guardião 08. Trip 9950, livre extensão nível 360. Direto 360, trip 9950. Guardando quando possível para o Edmótima. Pode fazer a nota com o centro. Sopra, super foda. Vamos lá. Xenome 213, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 360, via para o Zulu 0 até SMAP, após direto posição Lúrdo, após direto para Parcena, decola da pistão no 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda Motiva, controle 120, decima 8, transponder 5450, Xenome 213. 360, decola da 10 à direita, na Dael, Leda Motiva. Controle 208-5450. E aí, uniforme Zulu 10, Mato Luz do Balançano. Protegimento correto, Xenome 213, portão 4, Xenome pronto para o pushback, acionamento. Valeu. Chama Recife 1245, alternando 1-3-6, informe assim. Chama Recife 1245-3365-790. Apagou, chama Centro Recife 1288, alternando 1-260. 4207, Nicolau Zulu, controle 120-8. 1208, bom dia, Zulu 4207. Vai ser decolado em zona 6, condições de cruzar o campo sul da cabeceira, 1-0. Bateu. Com esquerda agora, cruze o campo sul da cabeceira, 1-0, evite sobrevoo da base aérea, vai transferência de comunicação. Essa é da El, vigilante. Da El, 070, do 4207. TAM 3804, essa é a identificação, chega da Maris e se mantém a nível 050, altímetro 094. Azul 4207, informa tráfego 11 horas, meia dúzia de milhas, Papa Alfa 34, rumo sudeste, sudoeste, e está mantendo nível 080. Gente, 4207. 90, restrito 070, voo 094. Para informação, helicóptero a 500 pés no setor nordeste. É, visual. Hotel Juliette Serra, 1000 pés, corredor forte. Hotel Juliette Serra vai manter 1000 pés até o destino? Gente, reporte livrando a CTR, Hotel Juliette Serra. Para livrar no seu corpo, no corredor forte. Fica em sua conta fora, visual com campo, Guardião 08. Guardião 08, chame em torno no 8095. 8095, boa. Colado, aos 19, contra 1120, no sinal 8. 1108, desconsiderou. Com o Nagano 94. Sou Amador, bom, boa tarde, Guardião 08, rotatório, ano 1500, visual com campo. Guardião 08, confirme direto para a escola. É as rotativas, senhor, final 17. É asa fixa, perdão, é final 17. Sente, perdão, é guardião 08. Sente a porta do final de 3.017. É porta final de 3.017, guardião 08. Delta, boa tarde, prossiga. Zero, quatro, zero, só um minuto para cobra, por gentileza. Três milhas, guardião 08. Então, Romeu Tango, Delta, controle. De pouso, da 17, você poderia confirmar só o vento, por gentileza? 120 com 10. Prato. Tango Vitor Kilo Delta, pronto para cobre. Tango Vitor Kilo Delta, autorizado Siri 040, direto, decolada pistão no 7. Primeira curva à direita, subida coral até 15 milhas, após direto Siri, controle 120, decimal 8, aciona 5465, para Tango Vitor Kilo Delta. Até o Hotel Juliette Serra, quando possível ser chamado de pouso para ingresso na terminal Aracaju e de pouso. Azul 4207, livre ascensão a nível 360. Subindo ao 360, Azul 4207. Controle papapá, mais Juliette com meu. Mais Juliette com meu, prossiga. Boa tarde, controle no PLB. Colocado 0195 no transponder. segue na sua escuta, 500 GL, de Serra Índia, Goíndia para Serra Índia, é Goíndia, segue agora para sobrevoo, São Sebastião do Passé, sem interferência com as áreas de Camaçari. Mike Juliette Romeu Ciente, confirme a região de sobrevoo? Inicialmente São Sebastião do Passé e posteriormente Catu. Sebastião do Passé de 14 e 15 minutos, estimando aos 1-5-3-2. Então, Mike Juliette Romeu, qual setor de... ia passar quantas milhas de Salvador, São Sebastião? Afastado 18 milhas. 18 milhas ao norte de Salvador? Afirmo, norte. Gente, Mike Juliette Romeu, a 506 em condições visuais na escuta do controle. Bravo Romeu Juliette, via para o Zulu 1-0 até Smap, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, decola da pistola 0, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva, controle 1-2-0-8, aciona 5473, Oceané 6254. Autorizado 360 para Santos Dumont, via para o Zulu 1-0, Smap, Lufto, Barbacena, decola da 1-0, curva à direita. Israel, transmissão Motiva, controle 208, transponder 5473, carro 01-1-2-5-4. 1-3-3-2-5, alternando 1-2-5 de cima 1. 1-3-3-2-5, bom dia, 1-4-2-0-7. Controle Salvador, conseguiu a coordenação com o Centro Recife para o gol 1-0-9-4, aprovar para o T. 1-0-9-4, ainda negativo para o São Paulo. Sim. Uma 094, chame Centro Recife, 12545, alternando 133, decimal 65. Uma 094, confio o controle. Desça para 2.000 pés, está livre da restrição de altitude em TAP, autorizado sinal ILS XRI, pista 1-0, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1-0-1-4, restrição da 3-2-4. Novo Delta, controle. Gol 962, cruza 2-1-0, cruza 7-0 com a Quebec. Gol 962, aciona identificação, chegada a Mari, disse mantém nível 1-1-0. Tango Romeu, Tango Delta, controle. Meu Tango Delta, controle Léo, pede para lhe informar que não há vaga no pátio, não será possível o seu pernoite lá. Então, 3144, informa o tráfego, posição de 10 horas, 10 milhas, rumo sul, com Romeu Vitor, 10, está mantendo nível 085. Ok, então, 3144. Papa Romeu, Zulu, Papa Romeu, informa o tráfego, 11 horas, 8 milhas, rumo nordeste, um Airbus 320, está cruzando nível 110, em descida para 100. Santarizando 44, vê se mantém nível 050. 050, 3144. Barra Romeu, até o Juliette Serra, controle. Hotel Juliette Serra, não há tráfego conhecido do controle a reportar no setor. Mantenha-se em condições visuais no meu país e litoral. Frequência livre para a coordenação. Hotel Juliette Serra, frequência do controle Aracaju 120 decimal 3. Tan 3804, complete a aproximação, chame torre 98195. Torre 3804. 9962, desça e mantenha nível 060. 060, 962. Pro localizador do LFM 3 Tan 3804, justa 90 no conta, porta baixando e travado. Portada 304. 5.000 sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame e controle Ilhéus, frequência 120 decimal 1. Salvador. Boa tarde, Azul 4463, informação Romeu. Zona 44, desça para 2.000 pés, livre da restrição de altitude em SAP, autorizado sinal ILS-XC, pista 0, reporte estabilizado. Gente, 2.000 pés, reporte estabilizado, pista 0, reporte 3144. À direita, subida da El, transição Coral. Controle 120 decimal 8, aciona 5456 azul 4463. Serra Brava, Índia Lima, Ilhéus, aprovado, nível 180, decola da 10, curva direita, da El Coral. Aerovia Gol 577, 5456, o transponder 1208, controle azul 4463. Protegimento correto, azul 4463, portão 8, chame quando pronto para o push back, acionamento. No 8, chama o push, com o 4463. Gol 1167, tem informação Quebec, sobre o Guarulhos. Romeu é corrente, 1167, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeu, via para o Zulu no zero até Bridge, após outro Zulu no meio até Bravo, Hotel Zulu, após direto posição Trive, após direto Papa Charlie Lima, após direto nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Motiva, controle 120, decimal 8, transponder 5510, Gol no 1167. Gol 1167, autorizado Guarulhos, no nível 360. Decola no 1-0, com a primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. Apenas 1-0, Brigue. Apenas 1-6, Brava Del Zulu. Direto Trive, direto Papa Charlie Lima, direto. O transponder 5510, controle 208. Procedimento correto, gol no 1-67. Portão no 0, chame o transporte pushback, acionamento. Já, já, obrigado. Salvador, Altan. 3895, a gente derrubou para a cópia Guarulhos 300, posição 3. Gente, 3895, 300, bem aprovado Guarulhos, 1 minuto cópia. Bora. 3804, na escuta. Afirmo. 3804, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, 3804. 3895, pronto cópia. Prossiga. 3895, autorizado Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Apro Zulu 1-0, até Bridge, após direto, correção, Apro Zulu 1-0, Bridge, após Apro Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, após direto, posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 300, decola da pista no 0, primeira curva direita, subida da El, transição Motiva. Controle 120, decimal 8. Transponder 5441 no TAN 3895. TAN 3895, autorizado Guarulhos, 300. Operador Zulu no 0, Bridge, Operador Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Trive, Posto. Decola com curva direita na Dael Motiva, 208-5441. Procedimento correto, TAN 3895, portão 3, chame o transporte por pega essa manhã. Chama na briga. Sudeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha-se em condições visuais de nível 065, chame Ilhéus 120, decimal 1. Portão pós, aprovado para o chupé questionamento, 2 e 3, chame táxi. Ah, está aprovado. Tango Romeu, Tango Delta, 5, 3 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha nível 080, sem radar encerrado. Chame Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Gol 962, desça para 2.000 pés, autorizado, final ILS XI, pistão na zero, reporte estabilizado. 2.000, autorizado ILS, reporte estabilizado, 62. Né, 3144, complete final, chame torno 8, decimal 95. Você repetir a frequência? 118, decimal 95. 295, obrigado, bom trabalho. Acabou de estabilizar no ILS. 3144. 0, aprovado o pushback acionamento no 67, chame táxi. Autorizado para chamar táxi, no 67. Toma o 6254, pushback acionamento no 01. 01 no seu número 2 no setor, aguarde 6254. Guarda na sua autorização, 254. O operador de 5 assumiu tudo quase. Confirme. Ele está vindo, saindo para a MSTV, descobriu. Está travado, visual, quando acaso? Santos, 144, ajusta 1-0 no 4, vento uma centena de graus, 099, pouso autorizado no 0. Bloqueado, poderia confirmar? O 6254 agora é totalmente pronto para o instrutor, chefe? Totalmente pronto. Livre, chame táxi. Passará. Solo, Gol 1864, boa tarde, autorização 350 Mavião. 1864, boa tarde, 370, bem aprovado, Mavião, informação em curso Romeu, copio 37, gostaria de coordenar o 35. 370. Boa noite, 64, autorizado para Sierra Bravo, Mike Oscar, pelo Whisky 58, até Oráculo, após direto, nível de voo 370, decola pistola 0, primeira curva à esquerda, subida, curva e transição Caju. Controle 120 decimal 8, transponder 5464, Gol no 864. Sente autorizado 370, primeira curva à esquerda, Puca Caju, 5464, controle 198, Gol 1864. Procedimento correto, Gol no 864, portão 5, chama o posto para o posto pega acionamento. Deixa, mano. 3895, posto pega acionamento, posição 3. Eu não copiei. 3 está pronto no 4. Autorizado, 962. Bola 962, complete a aproximação, chame em torno na exibição a 95. 1995, 962. 3 no 4, confirme. Está completamente pronto. Presente, senhor. Agora o senhor número 2, aguarde aproximadamente 3 minutos. 3895 da TAM, push back, acionamento, posição 3. 3895 é o número 3 no setor, aguarde. Obrigado. É 6254, condições de manter a posição do presente? É, a gente já tá na faixa aqui, o 6254, você quer que eu pare realmente? Afirma, tem condições? Tem, sim, claro. O Janela 2103 tem condições de efetuar o pushback ingressando a aeronave no pátio 3? Afirma, cara, pode ser. Deixa, então 6203 agora de sua apresentação. Bravo, frequência livre para coordenação. Livre, Gol 1962. 962. Então 3144, solo aos 41, ao livrar a direita, 121, okay. Décima 9. Direita 219, então 3159. 3144. Perfeito. Gente, autorizado até o pátio 3 lá, Calda, 62 na terra. O 6254, o senhor foi preferido para autorizar a nave da companhia, iniciar o pushback, a mesma vai ingressar no pátio 3, não pode fazer em tipo solo. Após a mesma livrar a calda, o senhor tem autorizado a finalização do pushback, ok? Afirmativa, sem problema nenhum, a gente, quando tiver segurança para reiniciar o push, eu continuo aqui, 6254. Salve Salvador, eu tô 3144. 3144, autorizado Alfa, chame para o ingresso, taxi Juliette. Chama para Juliette, 3144. Gol 1864 para o pushback de acionamento no portão 5. No portão 5, aguarde aproximadamente 6 minutos. Despouso autorizado no 0, vento no 20 graus, 099. Livre pouso no 0, Gol 992. Gol 1167 para o táxi, 94 a bordo, 4 horas, 4 minutos de autonomia, alterna Curitiba. 094 a bordo, 4 horas e 4 minutos, confere? 194 a bordo, e 4 horas e 4 minutos, alterna Curitiba. 194, copiado? O Gol 1167, o senhor tem táxi aprovado até através do portão 612, ajuste no 014, chame-me através do 612 para seguir com táxi 1167. descente até através do 62 e com 04, chamando através do 62. Só vou chegar 62, mas você tem condições de sair daqui imediato, é possível? Ô Solo, a aeronave a retaguarda ela vai prosseguir até o parte 3, é isso? Afirmativo, o Oceania 62, 13. Prossiga com o pushback até o pátio 3, senhor. Deixa eu ver, só possibilidade daqui a gente já sairia direto, sem problema, sem atrapalhar ninguém. Nós estamos prosseguindo até o 3. Senhor, até o pátio 3, por gentileza, como foi coordenado? Pode ir. 219. Direita 219, gol 92. Leste 3144. Leste 3144, volto para ingresso. Solo Gustavo Durma, boa, gol 962, se livrando a sessão. Pudo 962, autorizado Alfa, chame para ingresso na Juliette. Alfa, chama Juliette. Vou 167 no através do 62. Gente, 167, aguarde, é o número 3 no ponto de espera, atrás das duas aeronaves da Avianca, agora só tem. A gente aguarda o 167. Desajuste 1014. Amar 4000 pés, passarei 22, chega. Isso aí, 216, continue descida para 3000, ajuste 1014. 1014, 3000. Seria a sequência então do 864 no portão 5? No 864 no portão 5, o portão do senhor é problema para qualquer aeronave que entra e qualquer que sai a partir dos portões 6 a 8. O senhor deverá manter posição assim que eu tiver uma janela. O senhor vai efetuar o pushback de agora aproximadamente mais uns 4 minutos, eu prevejo. 6254 pro saque. 105, 4 e 30, Guarulhos. Momento afirmativo, está livre da restrição idade. 4, autorizado táxi à direita, deu ponto de espera, pistola 0, ajuste no 0 no 4, no ponto de espera, chame torre em 1, 1 8, decimal 95, 6254, tem um bom voo. Direita 1895, obrigado, boa tarde. Zuno 44, observe o Avianca efetuando o pushback, ingressando no pátio 3, assim que o mesmo ingressar completamente no pátio 3. Com segurança, autorizado ingresso, portão 4, então 3144. Ingresso, portão 4, então 3144. Pistão na 0, vento 1 na 0 graus, 9 nós. É a linha e decola da 1-0-6254, ok? Sente, a 6254. Portão 8, livre pushback, acionamento, chame táxi. Livre pushamento, chame táxi, azul 4463. Juliette, 962. Bloqueado no 962, aguarde para ingresso. Guarda. Só logou no 1167 aqui na através do 62, a gente aguarda o segundo adiante. Afirmativo, senhor. O senhor vai rodar o segundo adiante. Ah, tô certo. Já terminando o pulso, tá bom, obrigado. 6213. Pronto para o táxi 125, estamos alternando Guarulhos, está com 4h30. O 6213, autorizado táxi via Pátio Índia, até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame torre, frequência 1 noite, decimal 95, 6213, tem um bom voo. Pátio Índia, está confirmada a frequência da torre, senhor? 1895, 1 18, decimal 95. 1895, obrigado. 1 167 da Gol, ajuste no 014, segue o avião, até ponto espera via Índia. Chame o próximo ponto espera, torre 1895, no 167 da Gol. Pega Bianca via Índia, no ponto espera 1895. Obrigado pelo trabalho, Gol, no 167. Salamão 254, decola 249, controle 120, decimal 8, bom dia. 208 aí, boa tarde, bom feriado. Salvador, boa tarde, Oceania 6254. Oceania 6254, subiu mantém, nível 360, saída da Elvima. Para o 360, tá completamente visual, Sérgio? Tá alguma prova pra encostar? Leda ou ótima? 6254, autorizado direto Leda. Direto Leda, obrigado. Santa 3216, desça para 2000 pés, autorizado final ILS e pista 90, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, estabilizado, 3216. Azul 4463, autorizado táxi até através do portão 612, ajuste de correção. Autorizado até o ponto, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera da pista no 0, chama em torre em 118, decimal 95, azul 4463, tem um bom voo. Muito obrigado, autorizado o táxi no 0 no 0, quando pronto, chama 32, mais 5, de 4 no 0 no 4, azul 4463. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. O gol 1962, o senhor deverá aguardar o Embraer da Azul, que irá iniciar o táxi agora, o ponto de espera da pista no 0 via Índia. Após o azul, o senhor ingressa na Juliette para o portão 09. Afirmativo, após o azul, prossegue 9962. Então, 3895, o senhor é o próximo. Aproximadamente um minuto. Obrigado. Solo Gol 1864. 1864, prossiga. É o posicionamento da aeronave 8, da outra aeronave também que o senhor acabou de autorizar agora por estimado de um minuto. Prejudica bastante o nosso horário em função dessa posição 5, eu solicitaria o senhor aí que coordenasse o slot pra gente. Gostaria de fazer isso, senhor. O senhor foi preterido muito por causa das restrições de bate que Salvador tem no momento. Não entendo e simpatizo aí com as obras, mas a empresa não pode ficar prejudicada nesse sentido de posicionamento. Então eu solicito ao senhor, se possível, que coordene um slot pra gente aí, então. De certo. Salvador, o Felipe 5447, informação Romeu, fica ainda ao nível 160 para Barreira. Copiado, eu tenho 200 já aprovado Barreira, 5447, Romeu, correta, prepare Momo direto e agora de cópia. Momo direto aguardando 160 também. Coordenação com o equipe de solo, após o azul livrar o pátio principal, tem livre push back acionamento no portão 3, chame pronto para o táxi. Após o azul livrando, autorizado, chame para o táxi, né? 3295.